Esse caso é 4 horas da manhã, cheguei aqui às 6. 250 pessoas ganharam pulseirinha. Muitas não ganharam e quiseram invadir. Tumultuou e saiu prejudicando quem tava com a pulseirinha e quem não ganhou. Agora ninguém vai entrar e o Restart não vai vir. Eu escrevi que eles mexeram com a família errada, porque a família Restart não vai deixar barato. Não tenho pulseirinha, sabe? Eu acho uma puta falta de sacanagem com o pessoal aqui que tá passando mal. Eu tô sem comer, eu tô passando mal. Restart não presta mais, porque eu cheguei aqui 8 horas da manhã e eles não vieram falar com a gente. Não, eu não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. Sério. Oi Brasil, pare o que estiver fazendo. 9 minutos entra no ar para xingar muito no Twitter. Oi Paula. Oi Caio. Paramos aqui para reclamar de todo e qualquer indivíduo cujo prazer da vida é falar mal de tudo e de todos. O fato é que o mundo ficou muito chato e cheio de reclamões. Todos os dias recebemos convites para petições online, desocupados compartilham fotos no Facebook. Mas e aí? Criamos uma geração de insatisfeitos genéricos, sem causa. O objetivo não é mais ter os seus problemas resolvidos, é fazer barulho. Todos preferem twittar em vez de buscar soluções. Assim, todo mundo reclama, é ignorado e o povo sai prejudicado. Até rimou. É, hoje em dia a moda é ser militante virtual, né? É, brigar por causa de uma coisa que não é sua, por uma coisa que você não acredita. Os jovens, principalmente, preferem usar as redes sociais para reclamar. Eles ignoram os saques e os órgãos de defesa do consumidor e vão para o Facebook. Tudo isso começou com uma perspectiva muito boa, em que as pessoas faziam solicitações pelo Twitter, por exemplo, a empresa monitorava e tudo se resolvia. Mas quando as reclamações, com ou sem fundamentos, começaram a chegar aos montes, é mais fácil deixar os clientes de lado. A gente está numa geração de pessoas que também são egoístas. O que você acha que os reclamões inicialmente querem? Bom, eu acho que de certa forma é um jeito de chamar atenção, mas de certa forma também é um jeito de queimar o filme, vamos dizer assim, daquela empresa. E eles acabam ficando populares. Sempre os primeiros casos, eles servem de exemplo e as pessoas gostam de usá-lo como uma forma de guia de como agir. Eu recebi um dia um link para petições e eu pensei assim, a causa era legal, era muito interessante, eu realmente queria fazer, assim, se tivesse abaixo assinado na minha frente, eu assinaria. Uhum. E aí eu fiz um teste, aí eu coloquei, ó, Homem-Aranha, Batman, Super-Homem, e os três votos lá, as três assinaturas, elas foram registradas, entendeu? É uma coisa assim... Que você fez isso? Claro, eu não quero tirar a legitimidade da causa. Melhor você se explicar mesmo. Não tem uma assinatura mesmo. É. O organizador pode estar lá assinando 1.000 vezes, 10.000 vezes, 100.000 vezes, que todos vão ser registrados. E na internet todo mundo dá a cara pra bater. É aquele caso, quando ocorrem essas mobilizações sociais pela internet, Você vê 1 trilhão de pessoas participando, defendendo a causa. Aí na hora que tem uma convocação para irem às ruas, parecem 200, 300 pessoas. É claro que há exceções. Por exemplo, a Marcha das Adias aqui em Belo Horizonte levou muita gente. Uhum. Foi uma mobilização que nasceu basicamente pelas redes sociais. O Carnaval em Belo Horizonte, no ano passado e nesse ano, também surgiu principalmente do Facebook e de outras redes sociais. É. Quando as pessoas realmente acreditam naquilo que elas estão fazendo, a coisa dá certo. É. Reclamar. Mas eu acho que tem que ser muito mais para recrutar. Sim. Do que simplesmente ser só um barulho na internet. Xingar muito é muito fácil. A internet é um ótimo espaço para tudo que é colaborativo. Hoje, muitos escritores de quadrinhos e tudo mais, eles estão conseguindo financiar os seus trabalhos por lá. Eu acho que o principal para você ter resultado na internet é acreditar. Se você não acredita no que você está falando, você não precisa postar, porque o que você está fazendo é apenas mais uma coisa. Mais um barulhinho, mais um ativista de internet. Isso aí. Não que a gente vá mudar o mundo ou a vida das pessoas, mas a gente acredita nesse podcast. No espaço de um café ou de um break, numa segunda-feira, à tarde, isso aqui vai animar alguém. Alguém vai rir da nossa cara. É, vai achar a gente super idiota. E alguém que acredite nisso aqui conosco. Mas me perguntaram, argumentaram comigo outro dia, porque nessa onda que tá de vlogs, né, na internet, por que a gente não cria o vlog do 9 minutos ao invés de um podcast? Aí o meu argumento foi esse, basicamente, que você usou sobre um intervalo, um café, né, entre um trabalho e outro. Eu acho que o podcast, ele funciona melhor, porque a pessoa pode estar ali no computador trabalhando, ou então tá só xingando no Twitter, né? Ou tá no Facebook, tá stalkeando, tá fazendo qualquer coisa, enfim. Ela tá ali, ela abre 1000 abas de várias coisas. E ela abre o nosso podcast e tá lá ouvindo a gente. E talvez ali pode ter alguma coisa que interessa. E que ela vai parar e falar, oh, legal, tal. O vídeo não, o vídeo ele, a pessoa tem que se dedicar pra ver aquilo. A gente espera que as nossas dicas sobre gordice, ou sobre séries, ou as nossas mensagens de amorosas, elas valem alguma coisa. É, é isso aí. E é nesse clima poético, filósofo, super emocionado, ativista, que nós, pessoas da internet, encerramos mais uma edição do 9 Minutos. É isso aí. E xinga muito no nosso Twitter, @ 9 Minutos. Pode xingar no Twitter, no Facebook, no blog. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau.